Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, também kraut rock, todas as semanas na floresta com os seus druidas e amuletos mágicos. E começámos, imaginem, com os Kraftwerk, ainda longe do som a que nos habituaram depois em meados dos anos 70, a banda de Ralf Hütter e Florian Schneider, e com a contribuição de Klaus Dinger, baterista de Neu, um verdadeiro metrónomo humano, e viajámos até 1971, até uma transmissão de rádio, um concerto transmitido na Rádio Bremen ao vivo, e onde os Kraftwerk, nesse concerto, enfim, aventuram-se por texturas mais pesadas, quase a lembrar a momentos os Black Sabbath. Foi isso que escutámos nestes últimos minutos, a faixa Heavy Metal Kids, tirada então de um concerto transmitido na rádio Bremen em 1971, e porque não viajámos para outro momento, este sim mais reconhecível por parte de Kraftwerk, para celebrarmos aqui o álbum The Man Machine. Saiu em maio de 1978, o grande momento de exposição mundial, também muito por culpa do single The Model e depois mais tarde também por The Robots. No entanto, vamos escutar Neon Light, é uma das músicas de Man Machine, The Man Machine, álbum lançado em maio de 1978. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, viagem até 1978, até maio de 1978, com os Kraftwerk, escutámos Neon Light. E, entretanto, outra banda alemã, os Agitation Free, uma banda que teve assim uma sequência de discos emblemáticos em inícios dos anos 70, instrumentais. Fomos até ao segundo disco de Agitation Free, o álbum Second, lançado em 1973, em julho de 1973, a celebrar então também por estes tempos os 50 anos, esta edição de Agitation Free, banda alemã. E saímos da Alemanha, vamos agora para Inglaterra e seguimos com os 50 anos de Tubular Bells, de Mike Oldfield. Saiu a 25 de maio de 1973, este primeiro disco de Mike Oldfield e também o primeiro para a editora Virgin, de Richard Branson. Mike Oldfield, que vinha de outras bandas, como por exemplo The Whole World, uma banda em que ele tocou juntamente com Kevin Ayers, e mais tarde, enquanto era músico de sessão de outro grupo, acabou mesmo por gravar os temas que integram Tubular Bells. O disco de 1973 foi tudo gravado numa casa transformada em estúdio, simplesmente The Manor, que estava em Oxfordshire, e foi lá que um muito jovem Mike Oldfield, com apenas 19 anos, gravou os temas de Tubular Bells e imaginou uma peça quase à música clássica, uma sinfonia, mas uma sinfonia tocada com instrumentos mais próximos do rock, com uma guitarra elétrica, baixo, etc. E o resultado foi Tubular Bells, é um disco que no início não vendeu assim muito, mas depois de ter saído na banda sonora do Exorcista, do filme Exorcista, também de 1973, em dezembro de 73, quando esse filme saiu, e com as notas iniciais de Tubular Bells, este disco começou a vender muito e tornou-se num dos grandes sucessos comerciais de 1974 e transformou Mike Oldfield de músico de sessão em estrela pop, praticamente. E a partir daí com uma carreira muito prolífica durante os anos 70 e 80. Por isso, por que não, na Floresta Encantada, escutarmos um dos dois momentos de Tubular Bells, o álbum que está dividido em lado A e lado B, parte 1 e parte 2. Vamos ouvir a parte 1, emblemática, especialmente pela sua introdução muito repetitiva, muito minimal, com o piano, que se tornou popular na banda sonora do filme Exorcista, mas depois com Mike Oldfield a viajar passar por outros territórios e expandir completamente aquilo que se poderia fazer em disco, com muitas dinâmicas, muitos instrumentos, muitos overdubs que na altura eram de facto muito difíceis de fazer. Estamos a falar de mesas de mistura com poucas pistas, mas Michael Oldfield a conseguir aqui uma proeza não só de estúdio, mas também de composição musical, e que abriu todas as portas esta primeira edição da Virgin Records de Richard Branson. Tubular Bells, em destaque na Floresta Encantada, está a fazer 50 anos, saiu a 25 de maio de 1973. Mike Oldfield. Thank you.